pequeno corpo. Com mãos e pés amarrados de barro escravado, foi encontrado no mato jogado. Sinal de cigarro apagado na pele foi detectado. Seu órgão sexual foi arrancado, decepado. Sinais de tortura no rosto estampado. Nome desconhecido, assim como seu passado. Classificado de menor abandonado. Seu cadáver por um número foi batizado. Um caso arquivado como outros parecidos, que inevitavelmente acabam sendo esquecidos. Um problema combatido com ódio, desprezo e medo, como a sociedade há de hoje já não é segredo. Vítimas da violência que começa no lar, desenvolve-se nas ruas com tendência a piorar. Toda a miséria é sentida à flor da pele. A história se encerra em algum posto do ML. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte está contido na história da criança que resume uma trágica infância, onde pequenos soldados entram na guerra do crime. Sobrevivência é o crédito, a morte é o limite. Pode crer, a rua é o refúgio e o campo de batalha. O pedestre acaça o inimigo, pede paz e a polícia, como sempre inocentes é que irão pagar por um conflito em que o poder insiste em financiar. Com negligência, incoerência, falta de apoio e informação, abuso da carência da população. Ei, mano, Caê, diga lá, o culpado que será? O governo ou esse povo desinformado? Sei lá. Bem, indiferente disso, o que importa é que no final das contas dá sempre o mesmo resultado. Mano Lee, que resultado é esse? Eu vou dizer, mais um menor assassinado pelas ruas é encontrado. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. Ciranda, cirandinha, vamos todos cirandar. Muito filho de madame, pode até a banca rodar. Violência que vem de cima pra cima há de retornar. O lado mais fraco da corda novamente arrebentará. Violência com violência por aqui sempre foi respondida. Clemência toda inocência, sempre negada, sempre esquecida. Uma passagem de ida pra nunca voltar. Essa ferida não quer se fechar. Deixa a pergunta no ar, de quando essa história irá se acabar? Quando? Quando? Quando? Quando as pessoas irão se ligar que com violência esse problema nunca se resolverá. É preciso ter paciência da nossa parte, pode crer. E muito mais competência pela parte do poder. Porque até lá vamos falar, desabafar, reivindicar. Somente em fatos reais iremos nos basear para que o mundo inteiro um dia acorde. Pois o cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. Ó querida pátria amada idolatrada, pátria amada palco de criança abandonada. Seus filhos vão se revoltar um dia contra você. Revoltado com todo o passado, injuriado com todo o poder. O povo é acomodado, é o que muitos dizem. Às vezes chego até mesmo a concordar, principalmente quando presencio o absurdo de pais que abandonam os filhos que puseram no mundo. Como é possível amar e ao mesmo tempo abandonar? Como é possível mudar e ao mesmo tempo algo tirar? Como é possível ter pena e ódio ao mesmo tempo? A sociedade brasileira vai dando seu exemplo, pois as estatísticas apontam que o número de meninos de rua é simplesmente alarmante. É, a infância brasileira está sem sorte, pois o cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. Fatos reais. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. Ainda está forte. Ainda está forte o cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte ainda está forte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. O cheiro da morte. Milhares de crianças são jogadas nas ruas, mas também são milhares as que são exterminadas. Mas não é só isso, a violência não para por aí. O número de suicídio, estupros, assassinatos e outras barbaridades é cada vez maior. Tudo isso indica que o cheiro da morte está sempre presente nas periferias, nas favelas, nos grandes centros urbanos, em todo o nosso país. É por isso que protestamos, para que tudo isso um dia possa mudar. Fatos reais, dando seu recado. MD, Didi Adilson, Mano Caê e eu, MC Lee. Paz.